Tenha esperança, pois nada nesse mundo é conquistado apenas com a emoção. Tenha fé, pois a fé é a maior promessa de Deus na sua vida. Tenha esperança, um dia nunca é igual a outro que ainda vai nascer. Tenha fé, todo coração necessita de uma dose extra de vitória. Tenha esperança, pois Deus nos responderá coisas tremendas de justiça. Tenha fé, pois a salvação é o que vai nos deixar mais perto de Deus. Tenha esperança, pois Deus é a certeza de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Tenha fé em Deus, pois Ele te livrará das aflições. Tenha esperança, pois Deus tem sustentado seus pés desde a sua mocidade. Tenha fé, pois Deus tem sido a sua fortaleza, seu refúgio, sua força. Tenha esperança, pois Deus é a sua riqueza. Tenha fé, pois o dia que nascerá no céu amanhã trará uma nova porta aberta diante dos seus passos. Tenha esperança e tenha fé. Deus é o dono de todas as promessas que vem se cumprindo. Tenha esperança, tenha fé. Você faz parte dos herdeiros de Deus. Você faz parte dos meus planos. É por isso que eu quero te conquistar, para ser feliz ao seu lado.